Podcast falando de um assunto que todo mundo se interessa, que é sobre sexo. Prazer sexual feminino. Não é isso? Exatamente. Eu estou aqui com Clariana Leal. Prazer, gente. Eu sou a Clares. Eu sou educadora sexual, trabalho mais com mulheres, com essa coisa do prazer feminino. E tô aqui pra responder algumas perguntas e entrar nesse campo aí. Tá super maravilhoso, eu amo demais. Primeiro me conta um pouquinho da tua história. Tu é daqui de Fortaleza, sou, não é isso? Sou, nasci aqui em Fortaleza. E, enfim, meus pais, por causa de trabalho e tudo mais, saíram daqui muito cedo, quando eu ainda era criança. Hoje eu moro em São Paulo, mas eu sempre venho pra Fortaleza, assim, a minha família inteira tá aqui, então eu venho pelo menos uma vez por ano. E minha família do coração, assim, amigos, tá todo mundo aqui. Então eu sou uma cearense, apesar de não tá tão presente, Fortaleza é minha casa, assim, não adianta, mesmo morando em outros lugares. E há uns 3 anos atrás eu comecei com essa ideia, né, de trabalhar com uma educação sexual, de ir atrás de vibradores interessantes para ter na loja, que é a Climax. E aí, vamos voltar um pouquinho no tempo. A Clares tem uma loja de produtos sexuais focadas no prazer feminino, né? Foi a primeira no Brasil com esse foco, assim, 100% pro prazer feminino. A curadoria é muito diferente, assim, os produtos, são, querendo ou não, são um pouco diferentes. Hoje em dia até já tem algumas sex shops também já com essa vertente, e a ideia é que tenha cada vez mais, sim, né? Não vou ser egoísta, eu quero que tenha cada vez mais em todos os cantos do Brasil, pra todo mundo ser feliz. E é isso, assim, é um pouquinho diferente de uma sex shop tradicional que a gente tá acostumado a ver nas ruas. E como é que tu começou essa história de ser educadora sexual? Se formou de que maneira? Como foi isso? Isso veio com a loja, assim, na verdade, a minha formação, que eu digo até entre aspas, porque eu não cheguei nem a terminar o curso, eu trabalhava com jornalismo, fazia jornal, né? E num período que eu tava meio cansada, assim, um pouco sem saber o que, que eu ia fazer da minha vida, eu dei um tempo. E a minha amiga lá de Porto Alegre, na época eu morava lá, surgiu com essa ideia de montar uma coisa diferente pra mulher, focada no prazer feminino, já que a gente já gostava tanto de falar de sexo e já era, tipo, chamada pra dar conselhos já desde essa época. Aí, com a loja, veio alguns questionamentos que eu não sabia dizer das clientes, né? Aí eu comecei a estudar, assim, loucamente, ir atrás. E é muito difícil aqui no Brasil chegar algumas informações, assim, algumas coisas coisas muito básicas, inclusive, de educação sexual, que a educação sexual aqui ainda é muito focada em não transar porque transar dá doença e, sei lá, dá gravidez indesejada. Então foca muito na proteção da coisa da camisinha e pronto, né? Não se fala de prazer, não se fala de consentimento. Aí eu comecei a estudar por fora, assim, procurar livros de educadores sexuais, maioria americano, e lendo, fazendo alguns mini cursos mais focados em prazer feminino. Cheguei a fazer um só sobre clitóris, outro só sobre ginecologia natural, outros mais pontos de prazer, disfunções sexuais femininas. A graduação em si, infelizmente, ainda não existe nesse. Mas quando eu pergunto formação, assim, o que é que. Você precisa estudar alguma coisa para se dizer educadora sexual. Então, é justamente isso, né? Onde tu foi buscar esse conhecimento? O educador sexual no Brasil, basicamente, ele vem. É uma coisa meio que veio da vontade dele, pode ser de várias formações, né, mais formais. O que eu consegui foi de educadoras sexuais, que já tem essa linha que é um pouco mais de igualdade, de respeito às diferenças também, tipo, que é um pouco mais honesta, um pouco mais sincera. Aí eu fui buscando essas mulheres, a maioria é mulheres, né? Por incrível que pareça, assim, tipo. Mas talvez eu acho que é porque a gente precisa meio que se ajudar nesse processo, né? Já que tem todo um tabu da sexualidade, principalmente feminina. Feminina. Talvez é justamente o que você está fazendo, uh-huh. né? Tentar dar luz a um assunto que é importante e interessante para, né, nossa vida. Que a gente, né, foi tão marginalizada desse tema, né? Sempre, ah, é coisa de menino, homem que é sexual, mulheres, tipo, tanto faz como tanto fez. Então, ficar trazendo essa carga que é muito pesada, tirando a nossa sexualidade, tirando o nosso... Eu chamo de castração social, assim, completamente. Que essa frase de sexo é coisa de menino é uma coisa muito forte, assim, né? Uhum. Que... Então, a gente foi começando a querer resgatar, né? De alguma forma, as conversas, você vai olhando com as amigas, é sempre... Tem alguma que... Ai, nunca teve um orgasmo, ou tem dificuldades e tudo mais. A gente tem que começar a falar mais sobre isso pra poder se ajudar e entender, ter informação... E a experiência com a loja, assim, o que é que, desde o começo até hoje, o que é que tu observa que as mulheres procuram, as dúvidas, como é que é? No começo, ainda tinha uma coisa muito do querer o mais discreto possível, uhum. aquela coisa ainda da vergonha, muito enraizada no negócio, né, que... O pessoal fala assim, ah, qual que é o vibrador que, sei lá, meu marido não vai saber o que é um vibrador, entendeu? Então tinha essa coisa da vergonha, um pouco da culpa. E a gente indo conversando, né, que é o que eu sempre falo, nunca é só vender um vibrador. Pelo menos no caso da Climax, a gente tenta conversar. Uhum. Até porque tem muitas pessoas que chegam, muitas mulheres que chegam até a gente, que falam, ah, eu quero ter um vibrador, mas eu nunca tive um e eu não sei nem por onde começar. Uhum. Aí eu faço uma série de perguntinhas, vou conversando com a pessoa até entender qual seria o vibrador muito legal pra ela, assim. Com o tempo foi mudando nisso, ao invés do discurso já chegar assim, ah, me vê o que for mais discreto, ou até no outro lado, que chegava no outro extremo, que é tipo, ah, me vê uma piroca aí. Me vê maior um... que tiver. É maior que tiver. Aí a gente, às vezes, na conversa e entendendo que talvez não seja isso que seja o mais interessante. Uhum. Aí hoje as meninas chegam muito abertas, assim, eu vejo uma abertura muito... Ei, tô tentando me entender, tô tentando me conhecer, queria muito um vibrador como uma ferramenta de autodescoberta. Então vamos conversar aí pra ver o que é melhor pra mim. Foi mudando um pouco essa coisa, a culpa tem sido cada vez menos presente, a vergonha também, e virou um processo de autodescoberta mesmo, que a gente vai junto. E esse teu trabalho, tu acha que é, qual a importância dele, assim, qual a missão de ter uma loja online focada no prazer sexual feminino? Mulher, eu acho que assim, me gabando um pouco, assim. Ah, não, gente, ninguém tá aqui pra ser humilde. Importantíssimo, porque essa coisa da gente ter possibilidade de ter orgasmos, né, ter um corpo que já tem, a gente tem um clitóris que é só focado, é um órgão só focado pro prazer, então é uma coisa que relaxa demais, que cura dor de cabeça, cólica, dor nas costas, insônia, mil coisas que deixam a nossa vida um pouco mais leve. Então, um ao invés pouco de a gente estar morrendo de tomar remédio, tinha que estar tendo uns orgasmos por mulher, aí. Mulher, sempre que eu tô com alguma dorzinha, alguma insônia, alguma coisa, a primeira coisa que eu faço é, tipo, olhar pra minha... Prateleira. Meu armário de vibradores e falar, quem vai me ajudar hoje? Amiguinhos, eu vou hoje, a dor de cabeça é o rostinho, mas... É como se fosse o meu armário de remédios, é basicamente Sim. isso. Cada um tá ali, eu já penso nisso, assim, tipo, aí só dá cólica, aí só dá dor de cabeça, aí só dá insônia. Acho que é trazer leveza, assim, essa coisa. Até porque a gente precisa falar sobre sexo de uma maneira mais natural, né? De entender que o sexo, ele foi... É pra ser prazeroso, não é pra doer, não é pra nos machucar emocionalmente também, Sim. né? Porque tem muita gente que sente o prazer físico, mas mentalmente, emocionalmente, fica arrasada, se sente culpada, se sente devastada. E quando você não se conhece, fica muito difícil Fica você... muito difícil. Então, tem essa questão do autoconhecimento, que a masturbação é uma forma de autoconhecimento, e também uma forma de autocarinho, assim. Eu acho que da mesma forma que a gente, às vezes, está se alisando, assim, no braço, fazendo um cafunézinho, eu acho importante também aproveitar essa potência que o orgasmo pode trazer de relaxamento, de paz pro corpo, assim. Agora, falando de orgasmo como remédio, teve uma época que era tratar a histeria feminina, era tratada sim. com masturbação, né? Durante a era vitoriana, principalmente na Inglaterra ali, os médicos da época acreditavam que existia essa doença chamada histeria, né? que até ela vem do grego, que significa útero. Era uma coisa bem louca, assim, eles imaginavam que o útero viajava pelo corpo da mulher, que chegava até o cérebro, que qualquer reação que ela tinha, seja, sei lá, chorando de raiva porque o marido fez alguma coisa. A culpa não é do marido, é dela mesma. A culpa não era do marido, a culpa era dessa doença horrorosa que atingia a maioria das mulheres, né? A não ser que a mulher fosse muito submissa, muito quietinha na dela, não respondia nada, ela não é uma mulher saudável, né? Isso que era contestado, qualquer reação mais, assim, era tida como uma... Até hoje, em pouco nível, tem essa coisa da reação feminina, né? Porque, a mulher é emocional, a mulher chora, o homem não chora. Querendo ou não, ainda é um resquício um pouco dessa história, dessa histeria. A forma que eles acharam pra... Os médicos, né, na época, acharam pra curar, entre aspas, essas mulheres, era massageando a pelvis delas, né? A famosa masturbação. E elas chegavam no ápice, que trazia um relaxamento absurdo. Elas ficavam ótimas, bem plenas, não sei o quê. Só que o que acontecia era, basicamente, o médico estava masturbando a paciente até ela ter um orgasmo e voltar tranquila para casa, né? Gente. E não tinha... É muito estranho que a gente falando assim, fica pensando como é que as pessoas não falavam, sim, né? Mas não tinha cunho nenhum sexual, né? Era, assim, uma terapia médica mesmo, não tinha nada sexual. E quando a masturbação começou a... ter esse cunho sexual, né, apesar de ser indicado por médicos, mas quando virou algo pro prazer, aí sim, que foi tido como algo errado e algo do demônio. Mas aí, justamente porque as mulheres estariam descobrindo o prazer, sim, feminino sozinhas. Sozinhas, tá, não, porque muitas delas tentavam em casa, né, daí faziam e tudo mais pra se acalmar, se automedicavam. E nessa época, inclusive, surgiu o primeiro vibrador nesse recorte, assim, do médico que tava cansado, realmente, a mão dele já tava quase caindo. Um alerta, ele tava desenvolvendo. E ele teve que inventar um aparelho pra acelerar esse processo de relaxamento das mulheres histéricas, né. Então, ele inventou... O primeiro vibrador foi em 1869. E foi o começo de uma era, assim. Claro que começou pra agradar o patriarcado, né? Pra amansar as mulheres. E hoje em dia tem outro significado, o vibrador, né? Virou outra coisa. Virou até eu vejo como um símbolo de resistência contra o patriarcado mesmo. Porque, sim, chegou pra amansar essas mulheres. E quando elas descobriram a potência que tinha aquilo, todo o prazer envolvido naquilo, e aí também caiu por terra a história da histeria, chegou as primeiras revoluções feministas, e nisso veio toda essa coisa de vamos usar o vibrador a nosso favor, assim. Sim. Histeria não existe, mas tem esse aparelho aqui que dá um prazer maravilhoso, então vamos usá-lo, vamos ter. E hoje, na Clímax, quais são os produtos que mais saem? Olha, eu separo... O que você mais indica, ou o que são mais sucesso, enfim, né? Ai, assim, eu tenho alguns preferidinhos, assim, alguns xodós. Tem o famoso Rabbit, que é ficou super famoso com Sex and the City, né? Que tem um episódio super memorável que a Carrie vai procurar um vibrador, daí compra um Rabbit, e aí tem toda a questão ali que ela fica olhando aquilo e tentando entender como é que funciona. O Rabbit, ele é aquele que ele tem uma... Tem um canalzinho que é o da penetração e outro anexozinho que vai bem em cima do clitóris. Então, são duas estimulações, ponto G, no caso, e clitoriano. Um que eu indico muito... Na verdade, assim, a maioria dos que eu indico são só clitorianos. Os de penetração é mais quando a pessoa realmente faz muita questão da penetração. Mas eu sempre gosto de focar no clitóris, porque foi uma parte muito esquecida, né, durante muito tempo. A gente não sabia nem como era o formato do clitóris, né? Não, foi só em 96 que uma médica conseguiu mapear, finalmente, 96. Foi ontem. Foi ontem. Tem pessoas nascem em 96, já são pessoas adultas. Sim. Então foi basicamente ontem que descobriram como é que é exatamente o formato do clitóris. E ele é uma estrutura enorme, né? Ele, quando a gente tá excitado, ele fica ereto também. Ele chega a quase 15 centímetros quando a gente tá ereta, né? Uhum. E ele vem do mesmo tecido que o pênis. Na verdade, né, o clitóris, ele é como se fosse uma versão do pênis. Uhum. Só que muito mais potente em questão de prazer. Porque como ele fica mais interno, ele tem muito mais inervação. Então ele é muito mais sensível, ele é o dobro mais sensível do que um pênis. A gente tem 8 mil terminações nervosas, um pênis geralmente tem 4 mil. Então a gente tem essa coisinha maravilhosa. Então o poder tá na gente, a gente nem sabe. O poder tá na gente, explorar a gente nem direito. Sabia. Então eu gosto dos vibradores clitorianos, porque às vezes eles são minúsculos, assim, tipo, é uma coisinha de nada, tamanho, sei lá, de um cotonete. E você fica, vale, mas será que isso vai ser ótimo? Aí, se ele for potente, você encosta aquilo no clitóris e é surreal, assim. Vai só alegria. E pode, tem vários tamanhos, assim, o clitoriano tem o bullet, que sai bastante, que é esse, é o de bolsa, digamos, uhum. né, o que você pode levar pra todo canto aí bem facinho. E tem também a Magic Wand, que é um dos primeiros vibradores. Ele foi muito famoso nos anos 70 e pouquíssimo dele se alterou com o tempo. Porque ele é muito perfeito, assim, tipo, não tem erros. É uma pessoa sem erros. E, só que assim, ele é enorme, ele é do tamanho do microfone, assim, tipo, ele é... Eu chamo de microfone da Xuxa. Ele é enorme, mas ele tem que ser enorme pra aguentar tanta potência. Ele é muito potente. Ele é um dos vibradores mais potentes do mundo. Assim, apesar de ser super, super, super potente, não é nada que seja super assustador. Você pode deixar ele no mais fraquinho, que ainda vai ser ótimo. E você encosta aquilo, gente, é... E o que é que tem de mais curioso, assim, de novidade? Que você novidade. Chegou agora no mercado, alguma coisa que você... Olha, isso aqui eu não sabia muito, não. Olha, eu gosto muito dos que sugam clitóris, que essas são tecnologias novas, são recentes. E é uma tecnologia muito louca mesmo, assim, acho que os primeiros saíram em 2015. Tem um bocalzinho, né, que você encaixa no clitóris e liga, e ele geralmente nem vibra, ele só suga mesmo, e ele cria um vácuo, né, e vai sugando, e sei lá, em 2 minutos você tem um orgasmo mais intenso e mais surreal da vida, assim. Quanto custa a casinha? Eu estou muito interessada, né? Mas falando em preço também, ele como é mais ou menos a média? Maior. Não só dele, mas do vibradores em geral. De mais barato, mais caro. A gente tem de R$35 a R$600. Ou seja, toda mulher pode ter o seu prazer. Tem pra todo sozinha. Mundo, assim. Inclusive, o de 35 era super potente, assim. Ele é um bulletzinho, né, que é esse clitoriano a pilha. Mas o bicho, ele é fortíssimo, ele é ótimo. Então, dá pra começar por um desse. E aí depois, eu quero testar alguma coisa muito louca, muito diferente. Um Satisfyer, que é esse. Que o Satisfyer tem... De 380 até 600, os modelos, né? Isso vai variando. Mas, assim, tipo, pode começar com um de 40, 35. Não precisa, né, ir pros mais caros, nem achar caros, que né? é uma coisa muito cara, inacessível, não, que só quem tem muita grana pode ter. É. Não, acho que a ideia, inclusive, da loja é essa, assim, é ser pra todo mundo. Então a gente faz uma curadoria não só de produtos confortáveis, mas também sejam acessíveis, né? Acessíveis, que não adianta também ter só o vibrador de R$600, que isso não faz parte da realidade da maioria das brasileiras, Sim. né? Então, tem uma opção ou outra, geralmente esses mais caros eu até faço por encomenda, e eu deixo os mais em conta, sempre com um estoquezinho. Né? E aí, falando nessa maravilha da internet, a gente fez algumas pesquisas, com o contexto de prazer feminino, para entender também o que é que as mulheres estão buscando sobre esse assunto. Nos termos mais buscados, teve até uma coisa que você falou, que é o tal do ponto G. Do ponto G. O que carga d'água é o ponto G. O ponto G. Gente, o ponto G, primeiro que não é um ponto, ele é uma região, e muito se fala em cima do ponto G, né? As pessoas ficam realmente muito curiosas, tanto que é um dos termos mais pesquisados. O ponto G, ele não tem muito mistério, na verdade. Ele, como o nosso clitóris, ele é, a maior parte é interna, então ele tem bulbozinhos, ele tem como se fossem dois bracinhos, assim, que abraçam o canal vaginal. E quando a gente tá excitada, eles incham, né? Eles crescem. Então, a maioria do prazer que a gente sente durante a penetração É do clitóris que está abraçando o canal vaginal e não do canal vaginal em si, porque a vagina ela tem pouquíssima inervação. Tipo, ela é bem suave nessa questão, até porque se a gente fosse ter, sei lá, tipo, parto normal com A gente tão não aguentaria. inervada, a gente vai morrer. Então, o ponto G é uma partezinha onde fica mais próxima do clitóris, da parte interna do clitóris. Então, você não sente o clitóris, mas o canal tá ali coladinho. Ele fica uns 5 centímetros dentro do canal vaginal, um pouquinho para cima, assim como quem vai. Se você colocar o dedo, introduzir o dedo na vagina, na pontinha do dedo, no indicador, assim, na pontinha do indicador, você vai como se fosse encostar sentido a bexiga e vai sentir uma texturinha um pouco mais diferente do resto do canal. E ali é o ponto Minha gente. G. Que é só uma. É basicamente isso, é uma parte do canal vaginal mais próxima do Mas eu acho que o clitóris. ponto, não sei se a ideia do ponto G foi criada antes da gente descobrir como era o formato do clitóris ou não. Isso, Era, né? E por isso que era tão. quem começou essa história do ponto G foi até um médico, Graffenberg, né? Por isso que é G, por causa do sobrenome dele. Mas eu tô aqui com um clitórizinho 3D. A gente vai fazer vídeo depois, é? Depois de ouvir o podcast, vocês acessem o vídeo e vão assistir. Então ele seria essa parte aqui entre os bulbos e o canal vaginal tá aqui, né? Ele é nada mais do que uma parte interna. Que é um pouco mais prazerosa por estar mais perto do clitóris. Se a gente pegar um dedo ou um vibrador que tem essa curvatura mais próxima do ponto G e ficar estimulando ali durante algum tempo, é muito possível de ter um orgasmo, mas para isso precisa de ter um pouquinho mais de paciência, um pouquinho mais de tempo. Vai levar em média Dedicação. uns 20 minutos estimulando ali. Você vai sentir uma vontadezinha de fazer xixi. Isso é normal, é tranquilo, vai acontecer. Não precisa parar para Chamando. fazer xixi, é só porque a bexiga tá ali perto, você tá meio que cutucando, mas não necessariamente você vai fazer xixi. E muitas mulheres, quando estimulam bastante o ponto G, né, ficam ali se dedicando esse tempo com carinho e atenção, conseguem ter a famosa ejaculação feminina também através dessa estimulação. São muitos tabus, né? Meu Deus do céu. E aí, nas pesquisas, dos termos mais buscados, que são ponto G, vibrador feminino, vibradores e orgasmo feminino, tem as relacionadas. E as relacionadas é quase triste, porque entre elas tem fingir orgasmo, que a Sim, é gente muito sabe que é comum. uma. E aí, nas primeiras, tem alcançar como chegar ao orgasmo. Então, muito provavelmente que a gente não sabe mesmo como é. Para chegar no orgasmo não tem assim, todo orgasmo das pessoas que têm vaginas e vulvas e clitóris, ele vai passar pelo clitóris. Todo orgasmo vem do clitóris, então 100%. 100%. Entendi. Então, mesmo se for através da penetração, não existe a diferença do orgasmo clitoriano e do orgasmo da penetração. É tipo, todo orgasmo vem do clitóris. Esse é o nosso órgão que funciona para isso. Mágico. Mágico. Então, não importa qual foi a estimulação, né? O nosso foco sempre vai ser o clitóris. Então, para chegar no orgasmo mais fácil, o caminho mais fácil seria estimular diretamente no clitóris, ali na glande, que é a parte tátil do que a gente consegue enxergar e pegar, né? Desse órgão maravilhoso. E estimulando ali, seja com os dedos, seja com a língua de alguém, seja com o vibrador, seria o caminho mais curto. Mas tem também outras maneiras. A gente tem um corpo inteiro, né, que pode dar prazer e tudo Sim, é também mais. parar de achar que todo prazer, ou que sexo só significa penetração, né? Ah, não Então. teve penetração, então não transei. Mas, amor, você fez um monte de coisa e aí você acha que Eu não até rolou? sou bem contra essa palavra da coisa das preliminar, né? Porque teoricamente a preliminar é tudo que vem antes da penetração. E tem um meme que preliminar é tirar o óculos, né, gente? Todo Todo o resto é sexo, pelo amor o resto é sexo. Pra mim tudo é sexo. Então você tá ali fazendo sexo oral, pra mim já é sexo. Dá pra fazer sexo sem penetração de formas maravilhosas, super orgásticas e super intensas e prazerosas. Não precisa ter sempre penetração, né? Então, acho que quando a gente começar a entender o corpo inteiro como uma zona erógena, né, que dá para fazer um chameguinho ali no pescoço, que dá para começar fazendo umas alisadas na virilha, nas pernas, nos braços, né, isso já ativa o corpo para uma excitação muito forte. Que depois, minha filha, quando encostar no clitóris, você já tá ali gritando. Pessoal, soprou, você já é felicidade. Agora, só pra gente também meio que encerrar, porque senão vai ficar com uma hora. Porque falar de sexo, a gente pode ficar bem uma hora falando de sexo. A vida inteira falando de sexo. Seria bom que a gente falasse mais, inclusive, pra não ter tantas dúvidas. Voltando à ideia do fingir orgasmo, quando você fala que a primeira loja voltada para prazer feminino, não é a primeira sex shop tem aí não, a torta e a direita a todos os desde jeitos. Que tempo é... Mas toda a experiência de sex shop, ela custa, nem vou falar toda, né, porque enfim, a experiência é de cada um, mas a maioria das experiências de sex shop são voltadas a como dar prazer ao homem. Sim, sim, vira uma coisa... Que você vê, que você tá buscando pra apimentar essa relação, né, sempre uma coisa muito focada na mulher hétero querendo satisfazer o seu marido, o seu namorado. E esse foi o primeiro grande incômodo que surgiu a ideia da Clímax, assim. Foi numa experiência dessa, indo numa sex shop. E na época o cara chegou pra minha sócia, né, a Larissa, e falou, ah, o que você quer pra satisfazer seu boy? Ela olhou assim, quê? Como assim? Meu anjo, vamos começar do começo, né? Vamos... E daí que surgiu a ideia, porque a gente fica muito nessa. Até a coisa do fingir, que é muito comum, infelizmente ainda é muito comum essa coisa do fingir orgasmo, pra não machucar o ego do outro, né? Eu acho que ao invés de fingir, a gente pode começar a conversar sobre as coisas, né? Você fala assim, olha, eu gosto mais... de um carinho aqui, eu gosto menos disso. Às vezes na hora do sexo mesmo, pega a mão da pessoa e bota onde você quer que... Até porque se você já tá lá, você já tem um nível, alguma intimidade, né? Intimidade, né? Pode ter conhecido no mesmo dia, mas assim, existe tá alguma... Ou algum desejo que essa intimidade aconteça. Sim, então não adianta ser, mesmo que seja o primeiro dia. Acho que a gente tem que começar a falar mais, assim, o que gosta e o que não gosta. Impor os seus limites, porque isso de... Todo mundo tem seus limites, né? E todo mundo tem os seus gostos e desejos. Então, acho que quando a gente começa a verbalizar isso, o sexo fica muito melhor e fica muito mais prazeroso pros dois, né? Porque também, imagina que chato é você estar ali se esforçando, fazendo toda a pirotecnia e a pessoa ali tá, a outra só tá fingindo que tá gostando. Então, vamos começar a fazer sexo de verdade, assim, onde os dois estejam presentes de verdade, entendo que aquilo é uma troca. Tipo, eu dou prazer, eu recebo prazer e vamos conversando, porque, né, somos humanos e a gente consegue se comunicar muito bem. Acho que a grande vantagem da humanidade é essa comunicação, então vamos usá-la, sabe? Falar, ah, eu queria experimentar tal coisa, o que, que você acha disso? Ou tal coisa não está funcionando pra mim, vamos tentar de outro jeito? Ou tem homem que ainda se sente... ameaçado pelo vibrador, ou não gosta até que a mulher se masturbe durante a penetração, né? Mas acho que quando a gente vai conversando sobre isso, cara, se estimular durante a penetração é vida, porque assim você consegue ter um orgasmo muito mais fácil. E isso a gente tá falando de relações hétero, né? E aí tem outras pesquisas também que falam como em relações hétero a mulher goza muito menos, do que em relações homens. Nossa, a taxa de orgasmos entre mulheres e homens é muito menor do que entre mulheres e mulheres. Né? Então acho que até por isso da mulher lésbica já ter uma outra relação com o corpo, de entender melhor, de estimular mais externamente, né? Por mais que tenha penetração, o foco não vai ser a penetração só. É uma coisa que eu até falava pro meu namorado, assim, tipo, transe que nem uma lésbica. Ah, mas tem um caso que eu falo muito. Se você é homem hétero, não sabe como mulheres lésbicas transam, você deve transar muito, muito mal. Muito mal, muito mal. E até isso, às vezes, de eu chegar e falar, assim, ah, vamos fazer hoje sem penetração? E a pessoa tem um tilt. E eu ficar assim... Mas aí a gente vai conversando, né? A ideia é essa, a gente ir conversando, espalhando a palavra do prazer aí pra todo mundo, pra chegar no momento da humanidade, a gente, que todo mundo esteja gozando feliz e sem culpa por isso, né? Eu acho que essa é a mensagem que a gente encerra a nossa conversa, porque, enfim, sim, todo mundo gozando feliz. É uma coisa que a gente pode desejar de bem para a humanidade. Essa é a meta, é verdade. Pois, Clarice, muito obrigada. Obrigada. Até a próxima. Todo sucesso para a Clímax, e que realmente mais mulheres se conheçam e experimentem mais, e a gente tenha uma vida mais plena, né? Tranquila. Ótimo. Que, enfim, a gente tem ainda muito a descobrir. E aproveitar esse brinquedinho mágico que ganhamos. Gente, sim, por favor. Né? Vamos todos usar o clitóris com amor e carinho e paciência. Pois então, um beijo e até a próxima conversa. Tchau, tchau. Tchau, tchau.